Bem, sejam bem-vindos a mais um programa Na Trincheira. A gente tá voltando aí depois de um longo hiato, uma pausa grande. Nem sei dizer exatamente quanto tempo foi, mas acho que um ano, se brincar. E agradecer ao pessoal que nos escuta aí, que fez questão de... Foi sempre que nos encontrava pedir alguma coisa. Então, começar mandando um recado aí, agradecendo ao pessoal. Enfim, pessoal aqui de Campina, o pessoal lá de João Pessoa, em especial do Tati, João Paulo, em especial. Rodrigo, etc. Bem, então, dizer aí que a gente tá, vai tentar voltar aí no ritmo de produção aí dos podcasts, né? Eu não sei exatamente ainda como é que vai ficar, mas a ideia é essa. A gente tá testando hoje também uma nova maneira aqui de fazer. Inclusive, talvez a qualidade de som esteja um pouco mais surrada, mais fuleira, mas não tem problema não. Sobre o som que tá rolando aí, uma banda lá dos anos 70 chamada Pentagram. Pois é, então vamos lá. Bem, rolou muita coisa aí, né? Então hoje, claro que a gente não vai exatamente abarcar, principalmente nas notícias, todas as coisas que aconteceram. A gente vai apenas dar uma geral aqui em algumas notícias mais importantes, especialmente agora do comecinho do ano, né? Teve a Shot Show lá em Las Vegas, nos Estados Unidos, agora no mês passado, tá? Vai acontecer a IWA, né? IWA na Alemanha, na Europa agora. Essas são as maiores feiras sobre armas e coisas desse tipo. E o pessoal da Soft também coloca seus stands lá e as novidades todas lá também. Então, tem muita coisa para sair também essa semana por causa da IWA, né? Bem, é isso. Então, vamos lá começar para o nosso primeiro. Sim, e claro, né? Lembrando a você que você pode escutar esse podcast aí, baixar, escutar no seu carro. Enfim, onde for, em vários lugares aí tem condições de você fazer isso, né? Então, se tiver sem tempo para escutar ele todo agora, você pode fazer o download, escutar no carro quando estiver indo trabalhar, viajar, sei lá. E é isso. Bem, vamos lá para o primeiro quadro, que é o relatório do Front. Relatório do Front. Bem, vamos lá para o relatório do Front de hoje. A gente vai dividir em duas partes aí. A primeira, justamente uma geral aí do que aconteceu em 2017, aqui na região do entorno Campina Grande, claro. E a outra partezinha do que já aconteceu esse ano, né? Que a gente participou. Então, antes de mais nada, 2017, pelo menos pra gente aqui do Esquadrão Trovão e do SPB, foi um ano que a maioria do pessoal participou de jogos internos, o SPB aqui de Campina Grande, né? Meio que se concentrou em fazer jogos com regras de Real Action, né? Então, basicamente, todos os jogos do SPB são com esse conjunto de regras, nessa modalidade, basicamente. E isso, claro, gerou uma demanda para a gente aperfeiçoar, revisar algumas regras. Inclusive, talvez aí a gente produza alguma coisa de vídeo sobre recarga de munição real, né? Com a carga real, etc. A gente tá vendo, tá com as ideias aí. Mas basicamente foi isso. Durante 2017 tiveram alguns jogos grandes, né? Nós aqui do Trovão só fomos mesmo para a OVT4, né? A gente teve presente no OVT3. E a gente foi para a OVT4, que foi aqui na cercania de Campina Grande, São José da Mata, na verdade. E foi um jogaço muito bem organizado pelo Caos e pelo Cova, né? O pessoal do Cova, enfim, de parabéns como sempre. Foi um jogo muito bem organizado, veio gente de vários lugares do Brasil, né? Foi um jogo grande, uma grande operação, de longe talvez uma das maiores do Nordeste, se não a maior. E foi excelente, assim, o clima estava muito agradável, choveu, né? A gente passou o dia inteiro no campo, né? Cerca de quase 8 horas de jogo, de fato. E o clima ajudou muito, né? Isso aí é bom frisar. O campo também lá é um campo muito bom, é um campo maravilhoso. Enfim, e a gente aqui do Trovão organizou no finalzinho do ano, justamente nesse mesmo campo da OVT em 2017, uma operação Olhos de Minerva, né? Um acampamento, o jogo começando mais ou menos às 4 horas da tarde, com a montagem dos equipamentos, dos acampamentos, né? As forças já se dirigiam para os seus acampamentos separadamente, etc. E o jogo começou mesmo às 5 horas, eu acho. Enfim, foi noite adentro, o pessoal acertou uma trégua, eu acho que de cerca de 1 da manhã, foi de 1 às 3, se me faz a memória a trégua. Foi um jogo muito legal, agora foi um jogo fechado, né? A gente convidou alguns times, não foi nem sequer um jogo do SOFPB, foi um jogo fechado mesmo, a gente fez e convidou alguns times. E foi isso, né? A experiência foi bem legal, inclusive eu vou comentar aí para os outros projetos que a gente tá pensando. E fora, né, o pessoal do SOFPB foi também para Cotton Factory 2, organizado pelos meninos lá do M2, Mossoró, que mais? A Fênix 4, o pessoal do Cova foi, enfim. Teve essa série de grandes jogos aí em 2017. Então fica aqui, inclusive, um registro interessante para a gente, enquanto comunidade mais ampla, se possível, começar a pensar no final do ano, né? Já tem mais ou menos uma série de projetos, um calendário do que vai rolar no próximo ano, para que no começo do ano os times já tenham uma noção, ó, vai ter tal operação, vai ter tal nesse ano, e já comecem a se organizar. Eu acho que seria interessante. Então... E esse ano já, né, a gente começou aí, teve dois jogos, na verdade teve um jogo do SOFPB dia 28. A parte legal aí pra quem tá escutando foi que a gente organizou esse jogo, fomos nós organizando o Esquadrão Trovão, lá no campo da Operação Coco Seco 2 e da 1, né, Operação Coco Seco 1 e 2. Então foi bom que a gente deu uma revisitada no campo, deu uma olhadinha lá como é que tava e tal, e organizou o jogo lá. Eu acho que ele tem um campo bem legal. Foi bom, deu pra se divertir, também com regras de RA, etc. Bem, e das coisas que tem pra vir aí esse ano ainda, a gente vai organizar um jogo aí no próximo final de semana, agora dia 28, ou dia 18, desculpem, né, de fevereiro. Será um jogo aberto, já tá tudo organizadozinho, acho que só falta divulgar mesmo mais pro público mais geral mesmo. A gente tem convidado alguns times e decidiu deixar o jogo aberto para todo mundo, então vai ser lá no campo da OVT4, mas eu vou comentar isso em outro quadro, e também sobre os outros jogos que tem aí, né, jogos grandes no sul aí, tem dois jogos grandes no sul do país aí que são marcados, e a gente tá cogitando uma Coco Seco 3, eu vou falar mais depois. Vamos lá pro próximo quadro. Bem, de novidade, né? Como eu disse, no mundo é soft mesmo, tem muita coisa, né? Claro que a gente vai ter como falar tudo. A gente vai citar apenas algumas poucas situações aí. É óbvio que tem um filtro, né? Eu aqui que tô vendo, faço um filtro. Pra mim, uma das coisas mais interessantes foram lançadas no finalzinho do ano passado e que realmente ganhou notoriedade esse ano foi da fabricante Ares, né? Ares, sediada, se não me falha a memória, em Hong Kong. Fez um negócio que eu achei realmente muito interessante. Que negócio é esse? São motores... micromotores para Gearbox V2 e para Gearbox V3, né? Por que micromotores? São motores mais fininhos, são motores um pouco menores. E a grande vantagem desses motores é que fazem com que as armas de airsoft fiquem com o mesmo grip, né? Com as dimensões do grip da arma real. Então, se você não sabia disso, fique sabendo. No caso tanto dos M4, né? Da plataforma R em geral. Enfim, e boa parte das outras armas, em especial dos M4 e das AKs, né? Dos AKs, o grip, né? O punho, ele tem dimensões que não são tão realistas, digamos assim. São maiores um pouquinho. Então, o legal é que você, com esse invento, você pode colocar, né, os grips que são do tamanho real mesmo, né? Inclusive, parece que tem alguns até que tem a compatibilidade, né? Alguns grips você pode pegar da arma real e colocar na arma de airsoft. Então, é bem legal. É um investimento interessante. Eu mesmo estou estudando aqui fazer. Infelizmente, no mercado nacional não chegou nada disso ainda. É realmente bem lançamento. E vamos ver aí. Bem, esse ponto é interessante porque meio que abre uma brecha grande aí, né? Para um nicho de mercado. Acho que cada vez mais as empresas vão tender a fazer isso. Nesse sentido, a Ares se inovou, né? Pegou uma ideia que já tinha sido colocada pela própria Kalashnikov, né? Para quem não sabe, no final do ano passado, a Kalashnikov anunciou que está lançando uma arma de airsoft licenciada e, ao que parece, produzida por alguma empresa ali de Taiwan, aquelas mais lançadas por ela. E a grande vantagem que eles diziam era justamente o grip real, né? Compatibilidade com algumas peças de arma real também, né? Nada dos mecanismos de disparo, óbvio, né? Mas o tubo de gás, enfim, uma série de outras coisas, coronha, etc. E entre outras coisas. Então, o que, é que a Ares fez? A Ares pegou essa dica aí que tinha sido colocada e transformou isso num produto. Eu acho isso realmente muito bom e revolucionário. Acho que vai mudar um pouco a longo prazo. É capaz de mudar esse detalhe importante, deixar as armas mais realistas. Bem, outra coisa aí que ganhou uma certa notoriedade aí no mundo das redes sociais do Airsoft foi o lançamento pela APS, né, da pistola Shark B, né, uma nova pistola melhorada aí, Shark B. O grande ponto interessante é que eles fizeram um teste de resistência com essa pistola e gravaram, né. A gente vai colocar os links e o vídeo aí na página na trincheira no Facebook, se você quiser dar uma olhada, veja lá. Então os caras pegam a arma, jogam a pistola a gás, né? Os caras jogam a arma de cima de não sei quantos metros, jogam ela em todo canto, dando ela na água, enfim, faz uma série de testes de resistência e continuam disparando com ela. Aí tem esse detalhe, isso aí é uma coisa interessante, né? Eu mesmo só tinha visto esse tipo de teste de resistência brutal mesmo com as AKs da EIL. E aí uma empresa fazer isso com uma pistola a gás, que geralmente todo mundo sabe tem uma certa, digamos assim, resistência um pouco menor, né? São armas mais frágeis, requerem mais manutenção, etc. Não deixa de ser algo surpreendente e interessante. Deu uma bagunça aqui na lista. Tinha colocado essa música aí pra ser a última, né? Pra gente encerrar o programa. Deu uma bagunçada na lista aqui. Pra quem não conhece, é o hino clássico da Marinha do Brasil. Saudade da terra. Sonzão, coisa boa. Pois é, bagunçou a lista aqui, infelizmente, né? Essa música devia ser a última, ficou agora, vai fazer o quê, né? Bem, voltando ao assunto aqui que a gente tá comentando, uma série de novidades, a ICS, né, a fabricante de Taiwan, a ICS, lançou seu catálogo 2018, a gente vai colocar o link lá na página na trincheira, no Facebook. Enfim, tem uma série de outras coisas, a Classic Army, né, lançou uma M4 icônica aí com dois carregadores, uma M4 zona dupla. Eu não faço ideia da utilidade disso, na verdade, mas acho que tem um nicho de colecionismo, um nicho de tiração de onda mesmo. É claro, pode ser que alguém traga um negócio daquele pro campo e jogue com aquilo, é bem possível. Mas assim, não é exatamente, enfim, algo que, sei lá, visa e o realismo e tal, não. Acho que é mais uma tiração de onda mesmo. Mas deixa de ser interessante, e também é uma inovação que é capaz de outros grupos, outras plataformas, outras marcas buscarem inventar algo desse tipo, até porque tem todo um nicho aí, principalmente das pistolas, né, com dois canos, né? A WE mesmo tem uma série de pistolas diversas aí, com dois canos, etc. Então pode ser que seja um nicho que também surja para algumas AEGs, né? Apesar de, como eu disse, ser algo redundante, né, e pouco realista em alguns casos. Bem, como eu disse, fora isso, tem alguns lançamentos episódicos, alguns lançamentos de algumas empresas. Se eu for comentar todos, a gente vai passar um bocado de tempo aqui, mas no geral, assim, para resumir, não teve assim lá grandes coisas, né? Talvez a empresa lançada pela E-Vike, né? A AMG, né? AMG, é quem lançou uma série de plataformas ARs aí customizadas, assim como as Crytek, né? Ou melhor, as Chris Vector, na verdade. Então, você só tinha a Chris Vector antes da Crytek. Agora você tem a licenciada pela AMG. E é isso. Aí já é outro som de rock and roll novamente. É o Rush. Pois é, galera, então nesse ponto aí de novidades é mais ou menos isso. Claro, a gente vai ter mais novidades aí, creio eu, após esse final de mês com a IWA lá na Alemanha. Deve sair na mídia mais coisa, né? Então é isso. Vamos aí para o próximo quadro. E hoje no quadro Como é que tá o armamento, a gente não vai falar propriamente de armamento, né? Como tem acontecido nos outros, a gente já falou aí em outros diversos sobre equipamento em geral, equipamento de uso pessoal, né? Equipamento individual para o combate, como a gente chama aqui no Trovão, o EIPC, né? Equipamento individual para o combate. E dentro dele vem um loadout geral, né? Então um ponto importante aí que a gente gostaria de frisar nesse podcast de hoje é sobre, aos poucos, né, cada e todo operador terá consciência de que, quando possível, é interessante a ele ter algumas peças, né, de loadout diferentes simplesmente do seu padrão, né, do padrão do seu time. Pelo menos penso eu que a maioria dos times trabalham com dois padrões, né, um padrão para a selva propriamente, um primeiro padrão, e um padrão para regiões mais secas, né, para Caatinga, um padrão mais deserto, digamos assim, né? Só que é óbvio que, do ponto de vista, inclusive financeiro, para o brasileiro em geral, né, é muito caro você manter, digamos assim, dois loadouts completos, né? Um loadout para selva com o padrão do time selva e, ao mesmo tempo, todo o equipamento em verde oliva, por exemplo, né? E você ter o padrão deserto com todo o equipamento Tancac, né? O Coyote, né? Óbvio que aí você só obrigaria meio que, de certa forma, não obrigaria, mas requeriria que cada operador tivesse dois cintos, dois coldres, duas capas de colete, enfim, uma verde e outra cara. É óbvio que isso é muito caro, inclusive no mundo real, o exército norte-americano queria padronizar isso, né? Queria justamente pensar na cor de um equipamento que fosse uma só, independente do camuflado, né? Da onde se fosse operar. Então, você teria forças especiais, por exemplo, os que eles pensaram, usando o Coyote Brown, né? Que é uma cor mais escura, mais amarronzada que aquele coiote que a gente conhece, né? O Tan, digamos assim, que combinava tanto com o padrão selva, né? Digamos assim, o padrão floresta, né? O woodland, quanto um padrão desert, né? Um padrão. Enfim, essa é uma saída interessante, né? Então, cores neutras como esse marrom coiote e o cinza, por exemplo, são opções naturais. Só que é óbvio que equipamento cinza, por exemplo, você não acha no mercado, né? Enfim, o ponto é que, independente disso, cada vez mais, por causa das temáticas dos jogos, em especial os jogos de uma modalidade mais RA, etc., mas não só, às vezes a gente requer para dividir os times, ao invés de usar a abraçadeira, dividir por padrões, dividir por cores, né? Então isso ajuda, né? E dá uma maior opção para o operador, se aos poucos, dentro das suas possibilidades, ele adquirir uma camisa de combate numa cor, como preto ou como o próprio caque, né, tan ou verde oliva, por exemplo, né? Claro, tudo dentro das suas possibilidades. Ninguém está dizendo aqui para você comprar uma marca super cara ou etc. É possível, inclusive, pedir para alguém fazer, sair um custo bem menor ou comprar uma marca que não seja tão cara e etc. Eu também sou a favor de que esse tipo de aquisição seja também algo útil, né? Então, por isso que se você compra, por exemplo, uma camisa khaki, uma camisa de combate khaki, ela é útil não apenas para jogar. Às vezes você vai fazer uma caminhada, uma trilha, etc. E é uma camisa que não chama tanta atenção quanto um camuflado, né? Ela se passa, digamos assim, mais desapercebida, digamos assim. Enfim, para o uso do cotidiano, né? Então, eu acho que é uma opção interessante. E aqui fica a nossa dica aqui, para que todo mundo, dentro das suas possibilidades, pelo menos, sei lá, cara, uma vez no ano eu vou adquirir uma camisa de combate, uma gandola de uma cor diferente, etc. Pelo menos ajuda quando for montar o loadout, né, de operações específicas. E aí, é claro, é bom combinar com o time, né? Com o time, as demais pessoas do time. Porque dependendo do caso, numa situação, nenhum jogo, uma operação que o time for requerido a jogar como PMC ou como algum outro tipo de coisa, ele tem como ir, digamos assim, padronizar. E aí fica isso, fica essa dica aí, né? Pessoal novato também que tá entrando no esporte agora, porventura esteja ouvindo isso. Eu acho que boa parte do pessoal meio mais veterano já meio que desenvolveu isso ao longo do tempo, meio que adquiriu uma camisa, uma calça, seja khaki, seja verde oliva, etc. E já jogou como PMC, já jogou padronizado de outro jeito e meio que naturalmente já levou isso a sério. Então fica essa dica aqui de prestar atenção nisso, nessa parte do equipamento também, né? É uma aquisição interessante, como eu disse, e que ela é mais rentável, ela é mais interessante quando nós utilizamos ou adquirimos algo que nós também podemos usar no cotidiano, ok? Aí ó, a música doideira aí pra quem jogou Rock and Roll Race. Pois é, coisa boa. Petro Mancini, se não me falha a memória, o nome do sujeito que compôs isso aí. Pois é, galera, então esse ponto importante aí sobre equipamento, loadout, né? Tem opções de loadout. Ah, você diz, mas eu quero ter uma coleção de camuflado. Massa, né? Eu mesmo tenho. Mas assim, aí é outro nível, né? Aí você requer um investimento, etc. Agora, eu particularmente não vejo isso com maus olhos. Eu acho que é uma prática relativamente comum. Por exemplo, as pessoas que gostam de futebol colecionar camisas dos times de futebol. Seja daquele time para o qual elas torcem, né? As camisas historicamente, né? Os padrões, etc. Seja mesmo porque gosta, acha bonito os padrões, então adquire, né? E uma camisa de time de futebol oficial, vocês devem saber disso melhor do que eu, elas são bem caras, né? Às vezes são mais caras do que uma gandola, do que uma camisa de combate, facinho, dependendo de qual seja. Então, né? Pra quem gosta de colecionar, ter camuflados diferentes. Eu mesmo não penso em ter padrões completos diferentes, não me contento em ter peças diferentes. Então, tem uma camisa de combate de uma coisa, uma calça de outra, efeito, eu já tô satisfeito. Claro que aqueles padrões que você acha mais bonito, você gosta mais, ou que você acha mais efetivo, você naturalmente vai querer ter o padrão completo. Mas é óbvio que isso requer, digamos assim, um planejamento. Isso aqui é uma grana, isso quer que você goste mesmo de roupa camuflada para poder fazer um negócio disso. O que a gente está falando aqui não é isso, né? É uma coisa muito mais simples e básica, e que eu acho que é algo que todo e qualquer operador, cedo ou tarde, vai querer ter, que é pelo menos uma ou outra roupa, outra camisa, uma camisa de combate ou uma calça verde oliva ou caqui, enfim, uma cor que não seja exatamente do seu padrão e que seja útil para jogos no futuro. Então fica essa dica, se você ainda não tinha pensado nisso, se sinta provocado para pensar a respeito. Deep Purple. Bem, é isso. Vamos aí pro próximo quadro. Estamos segurando posição, aguardando ordem. Bem, galera, o que é que tem no aguardando ordens de hoje? Bem, uma série de coisas, né? Tem alguns jogos aí que já estão sendo colocados para 2018, né? A gente tá em fevereiro, né? Vamos lá, então, primeiro, antes de mais nada, dois grandes jogos vão acontecer no sul do país, duas grandes operações. A primeira que a gente vai comentar aqui é a Operação Thunderbolt, né? 2. A primeira aconteceu no Panamá, né? No Fort Sherman, um forte abandonado lá dos Estados Unidos, no Panamá. Foi organizado por um brasileiro, a Thunderbolt. Para quem tiver interesse, tem vídeos a respeito. O pessoal da loja Milsim, por exemplo, foi, né, para lá jogar, etc, etc. Fizeram um vídeo a respeito. Então, quem tiver interesse, vá atrás. A Thunderbolt 2 vai ser organizada esse ano e vai ocorrer em São Paulo, né? Então, não vai ser mais fora do país, vai ser aqui no país. Tem vagas limitadas e vai acontecer em maio, né? Em maio de 2018. Parece que a inscrição, o valor da inscrição é de R$190. Eu penso que para o pessoal da região ali, de São Paulo principalmente, é excelente. Para a gente, claro, aqui do Nordeste tem um gasto extra. Além da inscrição, você vai gastar com uma série de outras coisas, né? Principalmente a passagem, né? Enfim, mas tá aí para quem tiver interesse. É uma operação grande, né? Uma operação do Milsim realmente diferenciada. E que... fica a dica aqui para quem puder ir, né? Eu mesmo acho que não vou, não. Uma outra operação que também vai acontecer, que já tem data marcada, vai ser em setembro, é a Operação Warzone. Interessante da Warzone é que talvez tenha sido uma das primeiras operações que repercutiram na mídia mundial sobre a soft, né? Alguns blogs estrangeiros colocaram, jogo lá no Brasil, tal, etc. Os organizadores já estão colocando que vai ter cerca de 900 operadores, né? Já tem 800 e pouco inscritos, então, ao que parece, será o maior jogo de airsoft que aconteceu no Brasil, que pelo menos eu tenha notícia, né? A estrutura é uma mega estrutura, vai ser lá em São Paulo também, uma estrutura gigantesca, em termos como é que se chama ali? Enfim, estrutura mesmo para levar a família, tudo, inclusive, né? Os caras pensaram nisso, né? Você vai com a mulher, a menina, etc. Então vai ter lugar para a mulher, para os meninos ficarem lá, playground, os alojamentos confortáveis, enfim, uma série de situações, né? Área de churrasco, enfim, tem tudo isso aí. Eu não sei o valor da inscrição, não olhei ainda, né? Da Warzone. Vai ser em setembro, final de setembro, basicamente. Então fica essas duas grandes operações aí como dica, que são duas operações de âmbito nacional. Infelizmente, as duas estão em São Paulo, né? Como eu disse, pô, a galera de São Paulo vai ser muito bom. O pessoal basicamente só vai gastar com as inscrições. No caso, pra gente do Nordeste, tem os custos horríveis, né? Das passagens aéreas são muito caras, né? Infelizmente. Enfim, mas tá aí. São duas grandes operações que a gente já sabe que vai acontecer. Fora isso, né? Eu ainda tô fazendo uma garimpada aqui pra ver o que é que vai ter aqui na região do Nordeste. Óbvio, falando pela gente do Trovão, a gente tá pensando em organizar uma Operação Coco Seco 3, né? Então você que jogou na Coco Seco 1, você que jogou na Coco Seco 2, já se sinta aí convidado. A gente tá querendo organizar no final de... ou no finalzinho de novembro de 2018 ou em dezembro de 2018. A gente tá vendo ainda, né? A gente, inclusive, tá vendo campo, um campo diferente, etc. A ideia básica é ter uma organização, digamos assim, com um número de pessoas limitada. Então tá querendo tornar o jogo maior. Na verdade, esse é o grande imbróglio da organização. Quem já organizou, jogos sabem desse problema. Porque quanto mais estrutura, quanto mais conforto, etc., mais caro fica, né? E é óbvio que a gente tá buscando um meio de deixar algumas coisas mais baratas, né? Mas para isso, infelizmente, a gente tem que diminuir algo do conforto, digamos assim. Então a gente está tentando misturar com algumas das ideias da operação que a gente organizou, Olhos de Minerva, né? E vendo se tem como a gente fazer algo com a Coco Seco, que ao mesmo tempo torna a operação boa, né? O jogo seja decente, memorável para quem vem, e ao mesmo tempo não seja tão caro. Então esse é o grande desafio. A gente está tentando colocar isso, ver como é que isso faz. Então, de antemão é isso. Basicamente, você vai organizar o Coco Seco, vai ter jogo noturno, vai ter missão noturna, vai ter aquele sistema de bases, enfim, vai ter uma série de situações aí que a gente tá pensando. Não vai adiantar muita coisa. Bem, fora isso, tem que ver aqui. Não me recordo os outros times da região já ter marcado algum jogo e colocado uma data. Claro, tem sim, aqui eu vou fazer a propaganda. A gente foi convidado pelo M2, né, lá de Mossoró. Tem a Operação Blitzkrieg 2, né? A2 ou A3? Acho que é A2. O pessoal nos convidou, que vai acontecer agora dia 21 e 22 de abril de 2018. A gente está se organizando aqui, tem pelo menos duas pessoas do time que estão planejando ir. E é isso. Essa Blitzkrieg 2 aí, a gente tá, como eu comentei, a gente tá vendo. Vou pegar mais algumas informações do pessoal da M2. Mas eles estão basicamente pensando em colocar quatro forças, né? Ao que parece, quatro forças independentes. E não tá claro nesse momento se essas quatro forças são independentes só em termos de objetivo, mas elas vão se aliar, né? Uma com uma, por exemplo, para ficar dois contra dois. Ou se o pessoal da organização vai deixar isso completamente livre, né? O que seria bem interessante. Eu não sei exatamente, vou ver depois com o Alex, do M2 e com o Penaforte, pra gente descobrir como é que vai ser. Mas não deixa de ser interessante, é algo realmente bem legal. E é isso. Bem, além desses jogos, né, M2 e desses outros, como eu disse, fica aqui o chamado para você, de algum time aí que está nos ouvindo, seja aqui no entorno de Campina Grande, seja de outros lugares, você quer que a gente divulgue aqui, a gente coloca lá na página do Facebook, etc., o cartazinho. Então nos manda o cartazinho, nos avise, entre em contato conosco, né, pra gente avisar. O jogo que vai acontecer aí semana que vem, e aí a gente deixa o convite para todos os times do entorno de Campina Grande, né? A gente tá organizando, o iSoft PB tá organizando o jogo para o dia 18 de fevereiro, como eu havia comentado no começo, né? É um jogo aberto, a gente tem que colocar o link para inscrição aqui na página do Na Trincheira lá no Facebook, beleza? Então, se você tem interesse, convide seu time, vá lá, faça a inscrição e se organize, beleza? Eu acho que Pra quem ainda não conheceu o campo da OVT 4, que é um campo maravilhoso, a gente vai organizar o jogo lá. É uma ótima oportunidade pra conhecer esse campo e ver como é, né? Só o campo já vale a pena, no meu ver. E é isso, acho que a gente vai encerrar por aqui. Aí ao fundo você tá escutando o Jethro Tull. Sei lá, do primeirão disco do Jethro Tull, acho que é de 68, sei lá. É negócio velho, né? Enfim, então é isso, galera. Vamos encerrando por aqui. Agradecer a você que teve a paciência aí de estar ouvindo até agora. É, como a gente viu, é, tá retomando alguns probleminhas aqui com a playlist, né? A gente vai ver como é que resolve isso aí. Enfim. Mas é isso. Espero que o programa tenha sido útil de alguma forma. É, se você tem alguma sugestão, alguma crítica mesmo, nos manda uma mensagem via página, via mensagem privada lá na página do Facebook. É, ou quem me conhece diretamente, né? Que tem adicionado, me envie uma mensagem, comente, uma sugestão, né? Gostaria que a gente falasse sobre alguma coisa, fizesse propaganda de algum evento aqui. É bom frisar que a gente faz, né, nesse sentido aí, independente do time, né, desde que seja um negócio organizadozinho, tudo legal, a gente vai fazer independente das questões humanas, né, que infelizmente às vezes terminam interferindo, o pessoal fica com fuleiragem, fica com frescagem, mas isso é relativamente normal de acontecer, afinal de contas, arruma de gente testosterona envolvida, então sempre tem alguns conflitos, sempre tem algumas besteiras, normal. Só que, no meu ver, o grande problema é quando isso termina interferindo, de fato, no andamento do esporte, né? A gente tem que evitar isso, e perceber que, mesmo jeito que ninguém é obrigado a gostar de ninguém, ninguém é obrigado também a estar aguentando fuleiragem, né? Mau caratismo dos outros. Então, enfim, vamos lá. Bola pra frente. É isso que a gente tá comentando, independente de qualquer outra coisa, se tiver eventos, quiser que a gente divulgue aqui, a gente divulga, a gente bola pra frente e dá o gás se for necessário, beleza? E é isso, galera, agradecer demais aí, pessoal que tem nos ouvido, que fazia tempo que tinha ouvido, inclusive, e você que tá ouvindo pela primeira vez, se sinta convidado a ouvir os podcasts passados, né? Os episódios anteriores, por mais que algumas das notícias que foram lá, operações, etc., já passaram, etc., mas vão ser úteis principalmente em algumas dicas sobre manutenção do equipamento, manutenção do loadout, etc., que a gente comentou aqui nos podcasts, beleza? Então fica isso aí a dica, até mais vocês e tudo de bom.